Então, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, a edição número 230. Eu sou o Evlas Júnior, estou aqui mais uma vez com a Rafaela. Boa noite a todos. Hoje saiu os últimos capítulos da última novel de Mine dos Livros. Ok. Estamos aqui também com a Jojo. Eu acho que estamos aqui com a Jojo. Né? Suposta, exatamente. Supostamente. Acho que ela foi no banheiro. Ou foi beber água. Supostamente a Jojo está aqui, ou estará em algum momento. E estamos aqui com o nosso convidado, Luke Lucas. Oi. Né? Então aí, né? Mais um dia aí que fomos roubados. Até Poseidon tá roubando a gente na Olimpíada. Que absurdo. Absurdo. Pelo amor de Deus. Absurdo, absurdo. Bedina conseguiu a melhor foto de surf do ano e perdeu porque não tinha onda. Toma no cu. Não dá. Não tem como. Dá pra dizer que a gente foi roubado também de manhã na trave? Também. Mas aí eu não posso falar porque falo que eu sou infantil. Pois é. Então eu vou ficar quieto. Aqui você pode ser infantil, Luke. Bom demais ser infantil. Enfim, tivemos aí o ouro da Rebeca. Um grande momento. Sei que não tem nada a ver com Olimpíada esse podcast, mas a gente vai curtir. Paciência. A gente pode torcer, ué, é brasileiro. É isso aí. Bom demais outro os Brasil. Esportes que a gente mal entende. Olha, né? Jojo! Olha, Jojo, daí. Olá, tô aqui. Quando a Rebeca ganhou o ouro, alguém lá no meu trabalho gritou. Eu falei, gente, calma aí, vocês estão no local de trabalho, beleza, vai dar uma acalmada. Pior que, tipo, no meu, é que assim, eu cheguei cedo por conta do ônibus, que aqui em Jampa é feriado, né, aniversário da cidade, mas tinha que trabalhar. Aí eu não podia passar na catraca, então eu fiquei, tipo, lá de fora esperando dar a hora pra poder passar. Nisso, o primeiro andar fica a lanchonete. Rapaz, eu soube que a Rebeca ganhou ouro, porque todo mundo na lanchonete deu um gritão assim, Tem que ganharam, né? Tem que fingir que tá trabalhando, gente. Pera aí também, né? Obrigado. Eu tenho que fingir que eu tô. Não estou olhando pra o meu celular enquanto tá tendo a final do surf. Ou não? Também tá rolando agora a final da tá feminino? Rolando... Não, masculino. Depois da masculina que vai ter a feminina. Então ainda hoje. Eu não sei se eu torço pelo Tahitiano, porque aí mais uma vitória para a França, e a França está difícil. Está difícil, está merecendo não. Mas o problema é que eu quero torcer contra o cara que ganhou do Medina na sorte. Absurdo. É verdade. Na sorte, porque no mar não tinha onda, que absurdo. Absurdo. Enfim, dá não. Enfim, pessoal, hoje a gente tem aquele podcast... que a gente sempre tem em toda temporada, para falar das nossas primeiras impressões. Primeiras impressões de uma temporada... Vamos ver, né, como é que é a opinião para cada um. Para mim é até impressionante, né? Geralmente essa temporada de verão, para mim eu vejo bem menos coisa, tem bem menos coisa interessante, e eu sinto que eu tô vendo bastante coisa interessante. Então, quase atípica, vamos dizer assim. Mas enfim, vamos falar daqui a pouco dessas obras dessa temporada. Primeiro, antes de ir para comentários, só falar mais uma vez que por algum motivo a imagem não apareceu. Que estranho. Ih, rapaz, o Carlinho vai brigar com você. Não, a imagem do Carlinho, não, a imagem minha. Mas tudo bem. Tá. Então, antes de comentários, então, vai ser sem imagem. Falar que ainda tá tendo toda a questão da repercussão, né? Mesmo tendo acabado todo o drama maior das chuvas, né? O pessoal do Rio Grande do Sul ainda tá com todas as questões devido a começar a reconstrução de tudo de novo, né? Então ainda tá rolando campanha para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Quem puder ajudar, quem tiver interesse, por favor, visite os sites de campanhas sérias, né, sobre esse caso. Então a gente recomenda o pessoal do Para Quem Doar, né, onde tem vários grupos ajudando. Tem também várias várias campanhas no Catarse, entre outros, mas às vezes é um pouco complicado saber se a campanha é real ou não. Então eu recomendo ir mais esses sites, tipo Para Quem Doar, ou das próprias organizações que já são conhecidas, como a CUFA, como a própria, disponibilizada pelo governo do Rio Grande do Sul, né, como plataforma para doação. Então, verifiquem aí os bons lugares e quem puder ainda doe e ajude o pessoal do Rio Grande do Sul. Agora sim, vamos para os comentários da edição passada, porque, como diria o Carlírio, é assim que funciona o Kyodai. Carlírio, que ainda está desaparecido, não sabemos sobre o cativeiro. Deve estar em cativeiro. Sobre tá o cativeiro, não sei o que Carlírio, tá acontecendo. Né? De vez em quando tá vindo alguém aí postar que nem o Carlírio, mas a gente não acredita não que é ele. provavelmente alguém usando chat de GPT. Mas enfim, vamos aqui pra leitura de comentários. Lá no YouTube, o Celso Yonamini comentou: Itadakimasu, ou bon appétit. sobre o assunto do episódio... Não lembro do nome do anime, que era sobre um pai que recém perdeu a esposa com uma filha. Ele vê-se obrigado a procurar um restaurante porque sua filha não consegue acostumar a comer o que ela cozinha, o que ele cozinha. Então, achar um restaurante e engata uma amizade com uma colegial. O anime é o Amama no Toi Nazuma, tá? Só pra avisar. Sobre o comentado, o uso recorrente de cena com trens deve ser por estar em movimento, dá uma sensação de dinamismo. E ter uma área grande para caber vários personagens, agora acho estranho o clichê de se uma pessoa cair na linha do trem, mesmo se for numa estação, o condutor nunca para. Se for ver, até acelera. Pensando, hoje pego um. Por hoje, é só isso. Porque todo mundo sabe que o condutor de trem, o objetivo dele, na verdade, era ser o condutor do Isekai Truck, né? Mas... Exatamente. Nem todo mundo consegue, né, chegar nessa carreira. É parente. Né, faz parte. E aí ele manda pra outro Isekai. Esse Isekai que a pessoa não vai ficar acordada depois. Exatamente. Enfim, às vezes vai, né? Tem clientes aí pra provar que às vezes dá certo. Meu Deus. Tá bom. Enfim, né? Obrigado pelo comentário. É como eu disse, o anime que você está procurando é o Amamato Inazuma. Enfim. Rafa, tem um comentário também no Anime Coach. Você pode ler? Claro, comentário da escritora, como padrão. Né? Sinto muito cheiro de complô nessas bandas. Duas vezes Dungeon Meshi como capa de podcast? Saquei que curtiram bastante o anime em si. Variam as capas para não ficar mais do mesmo. Mesmo assim, é muita cara de pau de todos os envolvidos. O pior que, querendo ou não, o anime encaixava igual uma luva nos temas. Então, tô vendo gracinha, hein? Tô vendo. Não agora me arrependo sim. De nada. Só isso. Deve lá escolher o tema de alimentação porque ele queria falar de mexer, então. É isso aí. Agora. Agora sim, saudações com água na boca, o que eu leio podcast. Dando a dica que não veja o podcast com fome, porque... Vai, né? Porque vai, né? Mas, minha gente, não tem foto de comida. É mais fácil você não ver os animes que a gente indicou com fome. Aí sim, eu não recomendo mesmo. Né? Muito feliz pela citação de Michael Santini Makanai-san, que foi a indicação do Wesley, porque não apenas combina como é mais uma obra saída da Shonen Sunday, que alegria. Mas ainda que no elenco de voz conseguiram meter o Conan aí, do Seiyuu por trás, né? Fazendo, claro, um garoto pra variar. Não achei cansativo, as sketches dos episódios funcionam bem, e quem não curte esse estilo de episódio, sua versão live action vai bem a calhar. Já nas demais situações, não poderia faltar a Todemon Skill de Isekai Horumeshi, e sim, Sui é uma fofura de mascote e de slime. O fato do protagonista ser um cozinheiro de... E dá slime? Slime tem gênero? Não, o melhor slime pra mim é a Sui. Ah, tá, desculpa, eu entendi, dá slime, quando você estivesse conversando. O gênero do slime é fluido. Exatamente. Que piadoca maldita, tá bom. O fato do protagonista ser um cozinheiro de mão cheia com supermercado online de habilidade é o mais bem-vindo e, por fim, agora que preste atenção no detalhe maluco, lá vai. Como que pode colocar Trigger e Titãs no mesmo anime? Eu falei certo? Trigger. É Trigger, né? Trigger e Titãs no mesmo anime, produção. Sim, os seiyus do protagonista... Do protagonista e do Feus me são familiares. Passei raiva declarada de um e alegria pelo outro. Ah, lá em Ultraman Traiga. Ah, meu sais. Meu sais. Porque fico maluquinha por um seiyuu na franquia Ultra. Uns mais que os outros. Porque tem uns que só conheci mais de perto por causa de acompanhar uma franquia de Tokusatsu aí. E reconhecer os outros animes. E aí? Não, pera. Tudo errado aqui na frase. É uma franquia de Tokusatsu. E aí, reconhecer com outros animes. Satisfeitos? Bem, é isso aí. Se cuidem e até mais. Pronto. Queria ter essa facilidade de identificar seiyus, assim, que uma galera tem, tá? Eu não tô falando eu não tenho, não. Mas tem uma galera. Assim, obviamente, tem uns que não tem como não identificar. O Tomogatsugi tá impossível você não identificar ele. Mas. Exatamente. Tem uns que eu não consigo, sabe? Até o Mamoru Miyamoto no mesmo, que é outro que também é uma voz reconhecida, às vezes eu consigo. Tem um anime nessa temporada que ele tá fazendo um personagem aí que eu só descobri depois que era ele, sabe? Que ele tá cantando a abertura do anime, inclusive. Mas enfim, né? Eu só reconheço o dublador do Kiryu. E é isso. outro dublador icônico. Não, tem o pessoal do nosso grupo do arte, né? A Melima, menino, reconhecimento lá de voz, o Ian também, né, que já participou do cast várias vezes, reconhecimento de voz de seiyuu. A Mel reconhece as vozes assim, chega, meu Deus, relaxa tudo. Meu Jesus, né, não, e galera que assiste anime por causa da voz do seiyuu, né, nem é pelo roteiro, pela história, não, é pela voz. É que eles são fãs de seiyuus também, né, a gente não liga tanto assim também. Eu reconheço a voz do dublador brasileiro, aí eu reconheço fácil. Eu não reconheço porque eu quase não assisto dublado, então fica difícil. Eu acho as dublagens hoje em dia muito difícil de reconhecer as vozes. Pra mim, todas são iguais. Tem alguns dubladores muito, muito característicos, não tem como não reconhecer, como... O Briggs, né, por exemplo? O Briggs, como o Márcio Seixas. O Wendel Bezerra também. O Wendel Bezerra, pois é. Então, esqueci agora o nome dele, me desculpa. O rapaz que faz o Ben 10. Então, tem alguns que eu sempre reconheço. A menina que fez. Que faz, a Miriam Fischer também eu sempre reconheço. Então, alguns casos. Enfim, é isso. Muito obrigado, escritora, pelo comentário. E vamos então para o tema do podcast. Então, aí, vamos para o tema do podcast, que é a season atual. Então, vamos lá. Rafaela, você começa, como sempre, né? Meu Deus do céu. Bom, a gente vai comentar aí os animes dessa linda season. Vilas comentou que tá achando até surpreendente. A minha opinião, pessoal, é que tá na mesma, sabe? Mas eu também não sou uma pessoa que sinto, assim, grandes mudanças de season pra season. É muito difícil pra mim captar, porque eu sempre tô assistindo muitos animes e é isso, sabe? Assim, são poucas as seasons que eu realmente estou acompanhando pouquíssima coisa. Dessa vez eu estou acompanhando o quê? Deixa eu ver... 14 animes nessa temporada, né? O anime que eu escolhi é um anime curto. Talvez seja a primeira vez que eu recomendo um anime curto aqui no Kyodai. Não, talvez eu já tenha recomendado, foda-se, não importa. Que é um anime que eu carinhosamente chamo de Mahou Shoujo, porque é mais fácil chamar assim. Eu não sei se oficialmente ele tem uma sigla. A Juju até perguntou no grupo se tinha, a gente não sabia responder, né? O anime que eu escolhi é o Katsute Mahou Shoujo Toaku wa Tekitai Shitetai. É um anime sobre um romance fofinho entre uma Mahou Shoujo e o Sambou-san. É uma luta, é um anime de luta entre uma Mahou Shoujo e o Tenente do Mal. Você tem que entender que é tudo uma tática de luta, Rafa. É tudo uma tática de luta, né? Uma, não, com certeza. Tática pra ele conseguir derrotar a Mahou Shoujo. É claro, porque ele precisa ganhar a confiança dela, né? Dando comida para ela, até ele conseguir, de fato, botar um veneno ali no bolo que ele dá para ela, né? Para poder matar a Mahou-Chou. Ai, meu Deus do céu. Pois é, minha gente, né? Então, esse aqui é um anime de comédia, né? Que é da mesma autora de... Como é o nome do... Inuboku S.S. Exatamente. De Inuboku S.S. A falecida. Cara, eu... O Wesley, né, que deu essa informação pra gente, que a autora faleceu, né, quando ela tinha 31 anos. Ela não terminou esse mangá, certo? Ele tá inconclusivo com o Vic ali. Agora que eu me toquei que era ela, tipo, gente... E ela... essa obra, ela... Deu, antes de morrer, ela deu todas as indicações de como ela queria que fosse o anime, pois né? Pois é. Então, tá, eu tentei procurar uma notícia que dissesse isso, né? Pra poder colocar aqui nos extras, mas eu não achei. Mas isso foi a informação que a gente recebeu, né? Do Wesley, que ela já tinha preparado tudo. Que ela, foi ela que escolheu o Bones como, como estúdio. Foi ela que definiu tudo que ela queria antes da morte dela em 2015, se não me engano, né? Que foi que quando aconteceu. Ok, já quer dizer que já faz muito tempo, né? E imaginamos que, ou pelo menos eu espero que essa obra traga uma conclusão, né, para a obra original, que não pôde ser concluída por causa da morte do autor em si, né? É um mangá for coma, certo, gente? Por isso que ele é um anime curto, graças a Deus, porque eu... como eu posso dizer, eu estou cansada de começar vários animes e eu ver que eles são for coma e eles ficarem cansativos por causa do repetimento de piadas que são muito parecidas dentro do mesmo episódio, sabe? Que seria resolvido facilmente se os episódios fossem mais curtos, que é o caso desse anime. Ele tem apenas 12 minutos, certo? E ele é uma coisa mais fofa do começo ao fim, principalmente porque a animação é belíssima, as cores são lindas, chamativas, os personagens são extremamente cativantes, e é engraçado, e é muito divertido, recomendo bastante. Bom, para dar o contexto da história, né, a gente tem o protagonista masculino, que se chama Mira, né, ele é o tenente do mal, ele faz parte de um grupo, né, de pessoas malignas aí que quer dominar a Terra e tudo mais, e a missão oficial dele no momento é derrotar a Mahou-Chou. Só que aí, né, ele precisava, né, conseguir informações, né, sobre ela e tal. E no fático dia, né, que ele finalmente foi lutar contra ela, que ele viu a Mahou-Chou pela primeira vez, ele se apaixonou perdidamente só de olhar pra ela. Bichinho, ele não reconhece, né, que ele está apaixonado, pelo menos ele não diz isso pra si mesmo. Mas ele olha pra ela e fica assim, sabe, ele... perde todos os sentidos. Então, ele começou a se envolver com essa Mahou-Chou, de conhecer a história de vida dela. E a gente sabe... Triste história de vida dela. Né? Então, no primeiro episódio, a gente já sabe que ela só trabalha de Mahou-Chou porque ela precisa de dinheiro, porque o orfanato que ela morava teve um agiota que... pegar a galera lá, e aí ela teve que vender, tá ligado, o trabalho dela pra um gato que parece um Kyubey, tá ligado, que descobre-se depois que ele estava em envolvimento com um agiota, e tá ligado, assim, ela, mano... O gato chega pra menina e diz assim, você precisa de dinheiro, né, aí dá um tapa na cara dele, precisa de dinheiro, né. E aí, você prefere ser Mahou-Chou ou você, aí, obviamente, lá... Palavrinha proibida. Menino. Rapaz, é absurdo esse gato. É muito triste. E todo dia é que um ela absurdo. Recebe... O gato, eu já decidi... Ele não, pega, pois é, né? Pega pra ele. Eu já decidi que ele vai ficar em primeiro lugar no meu Golden Apple como o pior vilão desse ano. Absurdo. Que esse gato é muito filho da puta. Ele bateu na cara da Mahou-Chou, vocês não estão entendendo. Um gato... bateu na cara da Mahou-Chou. Ele tava vendendo. Ele tava vendo fotos eróticas da Mahou-Chou. Pelo amor de Deus. Não, cara, quando eu vi, eu falei, eu adoro esses memes. Porque, tipo, claramente é uma referência a Kill Bay. E aí eu fico, tipo, assim, muito idiota, me comendo, assim. Porque né? Merece aquele soco, espero que nunca volte. Mas eu tava vendo no cast que vai ter um Bird, que vai ser o da outra Mahou-Shou. Eu tô tipo, ai meu Deus. Ela ainda não apareceu ainda, mas tem no pôster, né, do anime que vai aparecer outra Mahou-Shou. Tem na abertura também. Né, diga-se de passagem, o gato tem uma puta voz de dublador de Yakuza, tá? Porque ele realmente Sim. é o... É o dublador pura rara, gente, de Bleach. Ai, meu Deus. E isso, assim, né, o nosso querido Sambo-san, né, que é a tradução para tenente, né, em japonês, ele fica com... E quem não fica com pena dessa menina, com esse sofrimento? Não tem família, é órfã, ela não tem nada, todo o dinheiro que ela tem e a porra do Kill Bay leva, tá ligado? Tipo, às vezes ela trabalha ela tanto trabalha que ela esquece de comer. Empregos. Pois é, velho, ela trabalha em 5 empregos, ela não come, bichinha, velho, cara. E aí o Sambo-san, ele começa a se envolver com ela, traz um bolinho pra comer... Sabe? E aí eles fazem aqueles mini dates e tal, e os dois vão se envolvendo. E é a coisa mais fofa do mundo. Eu gosto tanto de ver. A gente tá assistindo em Colno e opinando. Então todo mundo precisa aguentar eu falando coisas. Como é que todo mundo tá achando aí? Todo episódio. Todo episódio eu preciso falar, porque ela é a coisa mais fofinha é de muito. Bonitinha, muito bonitinha. Ela é uma boa, cara. Uma bochinha, uma bochinha. Gostou dela, minha gente. Ela tem um puta plot, mas não é nada exagerado, é muito feliz a vida. Eu fico na dúvida, assim, não sei se ela tem um puta plot ou se a roupa dá uma favorecida, né? Porque o Kyubei claramente... A roupa dá uma favorecida claramente também. Escolheu... Né, esta roupa de um arrochojo... Né? A roupa ele com certeza escolheu porque ele quer filmar, né, quando ela tá lutando, pra qualquer oportunidade ele fazer vídeo erótico dela. Tenho certeza absoluta que foi por isso que ele escolheu essa roupa. Mas é o que tem, né? E aí temos aí esse lindo anime de comédia romântica que estou recomendando para vocês. Terá apenas 12 episódios e é isso. Comentário. Pode falar. Ah, não, eu queria contar que uma coisa que eu achei interessante, porque eu não sabia quando fui assistir, que os episódios tinham 5 minutos, né? Por aí. 12. E eu achei muito legal, assim, porque é bom pra esquete de humor, assim, porque vai bem rapidinho e, tipo, muito gostosinho de assistir. Então, assim, senta aí e assiste, que é muito deliciosinho, muito divertido. Eu assisti, assim, quando acabou, acho que tinha 4 episódios quando assisti, quando acabou, fiquei, ah, eu quero falar. Você aqui, mais uma vez, o chato que compara com o desenho americano, mas eu acho esse tempo de 11 minutos pra comédia, 11, 12 minutos, perfeito, assim, pra anime de comédia. Então, pra mim, ótimo. O time da piada é perfeito, todo o lance de como ela se desenrola em cada episódio tem uma piada central diferente aí que vai mudando. E a evolução dos personagens, né? O jeito como a gente vai conhecendo mais personagens e tal. Já conhecendo o passado do Sambo-san também. Muito bom. Muito bom. Eu adoro ver, porque assim, ele se apaixona primeiro, só que tipo, é legal que ela vai se apaixonando por ele também. Eu fico vendo, ai, eu tô se apaixonando por ele. Eu fico, meu Deus, tô tão lindo. Eu fico, meu Deus, tô tão fofo. Muito fofo, muito fofo. Muito fofo. Muito bom. Agora, a partir do quarto episódio, a gente começou a ver outros personagens aparecendo, né? Já tivemos mais um do grupo do mal lá e tal. Que é um cachorrinho, claramente. Sim! Claramente um doguinho. Eu queria dizer que tem outro personagem Golden que Ranger. Eu sinto... Tem outro personagem que eu sinto muita pena. Que é um dos bonequinhos de borracha... Um dos vilãozinhos de borracha, né? Vamos dizer assim. Do mob, né? Do Sambo-san. Que ele sempre quer agradar o Sambo-san. O Sambo-san sempre dá uma cortada nele. Muito triste. Pois é. E o mob nem fala. Ele só fala... Faz um barulhinho qualquer. Mas você vê um sentimento de tristeza do coitado. Quando o Sambo-san dá uma barrada nele. É muito triste. Coitadinho. Pois é, pois é. Ai, gente, é um ótimo anime, recomendo demais. É isto. Enfim. Isto aí. O Lucas não está vendo, né? Não. Não sei por quê. Eu não sei se é o mesmo dublador, mas a voz do gato parece a do Kiryu, tá? Só pra avisar. Olha, eu vou ver. Eu sei que o dublador do gato é o mesmo que dubla o Urahara em Bleach. Então não é o Kiryu, não. Então não é o Kiryu. Uhum. Então eu vi então porque esse senhor do Urahara também tem um personagem em Arknights que eu gosto muito. Eu reconheci a voz e falei, vou ver quem é você que eu conheço a voz. Era isso mesmo. Enfim. Rafa, quem que vai ser o próximo? Vamos com o Luke, né, já que é parecido. É parecido? Não sei. O meu, vou falar aqui, porque eu sou um cara que caiu nesse buraco negro das VTubers, né? E não consegui sair desde a pandemia. E veio um anime pra falar sobre VTubers, que é o VTuber Legend. Como eu virei viral depois de esquecer de desligar minha stream. Que é um anime que já teve anime de VTuber antes, teve aquele da que era de pra vender NFT de uma VTuber, que era uma escola de VTuber terrível. Mas enfim, esse anime me chamou muita atenção primeiro, porque o pessoal que assiste VTuber tá tudo comentando sobre ele. E o visual dele eu acho bem bonito. É sobre uma menina que ela tem 20 e poucos anos. Ela teve um trauma muito grande com a empresa onde ela trabalhava e acabou que ela conseguiu entrar numa grande empresa de VTubers, uma das top empresas de VTubers do Japão, que é o Live On. E agora ela é conhecida pelo seu boneco virtual, que é a Awayuki Kokorone, que é uma menina pura. Ela é mais conhecida por ser uma menina inocente, que é meio lady, né? Meio garota rica e tudo mais, né? Que não teria sentimentos impuros, pelo menos não demonstrou sentimentos impuros até agora. O problema é que ela não tem muita gente seguindo ela, as pessoas não assistem muito as lives dela, né? Dentre o grupo que ela saiu, a geração que ela saiu, ela é uma das menos populares. E ela não tá conseguindo ganhar dinheiro, porque até agora o canal dela não conseguiu ser monetizado. Aí durante uma streaming dessa aí, ela acaba esquecendo de desligar. Vai pegar uma cerveja no refrigerador e começa a ficar bêbada. E começa a soltar a língua. Ela começa a soltar piadas mais ofensivas, falar besteiras. Enquanto assiste outras VTubers, falar que iria engravidar de uma outra VTuber, queria bater uma pra elas e tudo mais. E quando essa stream acaba ficando live, né, quando as pessoas continuam ouvindo ela falar essas besteiras todas, ela viraliza, ela vira trend topic no Twitter, as pessoas clipam ela demais e a carreira dela a partir daí decola. E ela não sabe o que fazer, porque ou ela continua com a versão pura dela, ou ela vai e continua virando essa louca da cerveja, que é a Gati Zero, e tá sendo popular. E aí o Evlo chegou até a comentar que ele não iria acreditar que isso iria acontecer, né, na vida real, mas isso acontece direto na vida real, assim. É muito sobre quebra de expectativas e quando você conhece a pessoa de verdade que você começa a se importar com a personalidade atrás das câmeras, né? Atrás da personagem da VTuber. E esse anime, claramente, ela é baseada numa light novel, claramente o autor, ele também tá do meu ladinho, no buraco negro das VTubers. Né? Assim. Porque é muita referência a VTuber, assim, muita coisa que acontece durante a história. Eu já vi acontecer na vida real com as meninas do Hololive ou com o Nietzsche Sanji da vida e tudo mais. O modo como é... Porque o anime, basicamente, é ela streamando. Não tem história o anime. É basicamente ela streamando ou no dia a dia fazendo uma collab com as pessoas do idol e tudo mais. Ou cantando músicas e tudo mais. Que é basicamente o que é alguém acompanhando o VTuber iria assistir a sua VTuber. Então, pra quem tá querendo entender qual que é a graça nisso, né? Eu acho que eu recomendo o anime, porque você meio que... você acha uma VTuber pra ver e você começa a gostar dela, né? Talvez você não goste pelas piadas sujas, que realmente tem bastante piada suja. Acho que a Nath comentou que ela viu algumas piadas. Foi. E se interessou assistir. Porque era aquele anime que as pessoas falam, punheta, falam que vai engravidar, falam que vai fazer homenagem, esse tipo de coisa. Mas VTuber é assim também, sabe? VTuber tem VTuber de todo tipo. É, no anime mesmo mostra que tem uma VTuber que é mais tranquila, tem outra VTuber que só fala putaria, tem outra que é mais energética e tudo mais. E é basicamente o que é assistir um Hololive da vida. E isso me animou, me fez gostar do anime, me fez gostar da piada interna. Porque é basicamente um anime pra mim. É um anime que sabe todas as piadas internas de VTubers e sabe do que aquele público-alvo tá falando, assim. Tem umas loucuras que você fala, cara, não é possível que isso exista. Por exemplo, tem um momento que ela começa a fazer uma stream sobre fanarts eróticas dela. E bota no YouTube com censura e tudo mais, né? E tem uma VTuber do Hololive que fez exatamente isso, sabe? E é claramente uma referência a ela. Tem uma VTuber do Hololive chamada Akai Hato, que a personalidade dela no começo era ser uma menina pura. E depois de um tempo ela meio que ficou de saco cheio e virou uma personagem totalmente caótica, assim, que faz esse tipo de stream. Então eu vejo esse tipo de coisinha que dá um aquecer no meu coração, me faz dar risada da piada interna, e que eu vejo que não vai pegar pra todo mundo, sabe? Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que não conhece VTuber, que vai ver, vai achar bobo e não vai curtir. Mas como eu tô dentro da piada interna, cada episódio é muito divertido pra mim. A parada do encerramento é muito engraçado pra mim, porque o encerramento é basicamente um karaokê com o modelo da VTuber cantando. Não tem esforço nenhum de animação, nem tudo mais. É só a Seiyu da VTuber cantando e o modelo 2D dela na tela, sabe? É isso que eu preciso. Eu vejo karaokê de VTuber todo final de semana. Eu tô lá ouvindo e tudo mais. Eu não entendo realmente esse apego. É bom demais. VTuber é bom demais, mano. É gostoso demais. Uma anedota, Luke. Hoje eu tava lá nos meus canais do Telegram, né? Acho que era no canal do pessoal do Podtrash. Alguém recomendou um vídeo que tal, que era... Tinha uma VTuber... Que eram VTubers que estavam chocadas como tem brasileiros seguindo elas, né? Então tem várias. Sim, a Pipa. Eu sei, é a Pipa. Eu sei exatamente. Mas aí eu só queria deixar claro que eu caí em um outro que também tinha uma outra VTuber. Pensando mesmo. E aí ela foi usar o Google Earth pra andar pelo Brasil, né? Caiu, sei lá, algum interior de Goiás, sei lá, alguma coisa. E me deixou um pouco revoltado, porque ela lia a placa e dizia que não sabia falar espanhol. Eu fiquei um pouquinho puto com isso. É justo. Mas tudo bem. Tem essa Pipa que fala dos brasileiros, ela ficou muito puta que o MMO dela só tinha brasileiro e eles destruíam o chat, ela não conseguia jogar por causa da puta dos brasileiros. Ah, mas teve uma que ela botou lá, fez o teste, né, pra ver se quem mais gostava dela, né? A brasileira tava lá em segundo, eu acho. Os americanos em primeiro e os brasileiros em segundo. Aí quem mais desgostava dela? Aí o terceiro lugar era argentino. Ela disse, é isso aí, eu tô com os brasileiros mesmo. Eu já. Isso aí, foi demais. Então assim, eu gosto bastante, eu gosto muito da protagonista principal, eu acho ela engraçada. Eu tenho as piadas que eu fico com vergonha, as piadas de sexo e tudo mais. Mas é engraçado que ela tem essa personalidade bêbada, que eles chamam ela de Shua. Que ela sobra, ela morre de vergonha das coisas que ela faz. Então, tipo, não é o normal dela ela falar que vai bater uma punheta pra amiga dela, sabe? E obrigam ela a assistir os momentos que ela fez besteira, sabe? Então, que ocorre muito em VTuber também. E eu achei legal também que a dublagem brasileira chamou uma VTuber brasileira pra dublar a protagonista, sabe? E achei uma boa ideia, achei divertido. O detalhe que eles fizeram. Então é isso, VTuber Legend, como eu me tornei como eu viralizei após esquecer minha stream ligada. É muito divertido pra quem tá muito dentro dessa indústria, né? Talvez pega o primeiro episódio, dá uma olhada. Eu gosto muito da protagonista. Eu acho ela legalzinha, acho ela divertida. Tá justo. Quem vai ser o próximo, Luke? Ou a próxima? Vivlatos. O Ivlaz, pois hoje fica em último. Ok. Então, eu vou indicar um anime aqui que Ele faz uma parada que eu acho que eu nunca vi outro anime fazer assim, sabe? É, ele é um anime que vai falar sobre... É o Senpai wa Otoko no Ko, tá? O anime que eu vou indicar. É, não é o primeiro anime que fala sobre personagem transexual. E não é o primeiro anime que aborda, né, esse tema na escola, com questões mais leves ou mais pesadas, né? Tem o Horomusuko, que também fala sobre isso, né? Tem vários animes... Horomusuko, acho que é o principal que fala sobre isso, né? Porque ele fala tanto sobre a questão da orientação sexual quanto a questão do gênero, né? E nesse anime, ele tem os dois, mas ele tá focado um pouco mais no gênero, muitas vezes. Mas enfim, né? Mas eu acho o jeito como ele fala sobre isso é muito interessante. A história é muito interessante. Acompanhar... Porque é uma daquelas histórias de adolescente que você sente... que tem, que o que tá ali por trás, né, o que tá acontecendo, o que esses personagens estão fazendo, é realista, acho que não é o termo que eu queria dizer, mas é crível, acho que é a melhor coisa. E eu acho que o jeito como é abordado é muito interessante, sabe? Nunca é pesado demais, mas também não necessariamente é leve. E ele não vai falar, a personagem principal, né, ou o personagem principal, a Makoto, ele tem essa questão, né, de que ele se veste como garota na escola, apenas na escola, porque a mãe dele não aceita ele, né, dessa forma. Desde pequeno, quando ele começava a gostar de coisas de meninas, ela ficava bastante revoltada com isso. E o pai dele foi meio que o cara que aceitou, que percebeu, pô, você gosta disso? Foi o seguinte... Você vai para uma escola tal, que tem um amigo meu que é diretor de lá, e lá você pode se vestir como você quiser. E aí meio que é isso, sabe? E no começo, meio que as pessoas, uma boa parte dos estudantes, rejeitam. Mas muito por não conhecer, né? Porque depois passa a conhecer um pouco mais do Makoto, muitos deles acabam mantendo a amizade. Mas em especial, a história vai falar desse Makoto e de uma garota... que essa garota, ela é apaixonada pela senpai dela, né? A Makoto senpai. Até que ela descobre que o Makoto é um garoto. Hã? Oi, Rafa. É que ele mesmo que fala que é um Otoko no Ko, né? Por isso que é o nome do anime. Senpai é o Otoko. A Oi-san, né? E aí quando ela descobre isso, ela fica mais apaixonada ainda pelo Makoto, né? Claramente bi. E é muito interessante a relação dela. E é muito interessante que depois você tem um terceiro personagem principal, que é o Taiga Ryuji, que ele é o melhor amigo do Makoto desde criança, né? O amigo de infância. E que claramente, desde o começo, você sabe que ele tem uma quedinha pelo Makoto, mesmo ele mesmo não admitindo durante boa parte da série, né? Vai chegar um momento que ele vai admitir pra si mesmo que, eu tô apaixonado por ele, pelo meu amigo, minha amiga, né? E é muito interessante porque acaba, por causa dessa trama desses três, cada um dos três são personagens com traumas e problemas muito complexos, né? A Makoto, ou Makoto, é porque é complicado porque eles mesmos usam o honorífico masculino, né? Mas claramente é um personagem trans, né? Então, ele tem todos os dramas dessa questão de aceitação, né? E o medo de ficar sozinho, ao mesmo tempo que você tem o Taiga que tenta lidar com o fato de que ele é apaixonado pelo melhor amigo dele, mas ele não entende muito isso, porque é muito interessante que, assim, não é que... Não, aparentemente, assim, não parece que o Taiga é apaixonado por garotos necessariamente. Ele é apaixonado pelo Makoto, ou pela Makoto, sabe? Mas ele sabe que ele é apaixonado tanto por ele vestido de mulher quanto normal, ele vestido como... normal é foda, né? Porque eu acho que o normal dele é vestido de mulher, né? Quando ele tá travestido de garoto, pronto. Vamos dizer assim. E é muito interessante você acompanhar as nuances, né? Dos momentos de felicidade e tristeza dos personagens com o tempo. E a Oi tem uma parada que ela também tem muito medo de ficar sozinha. Ela tem medo de nunca se apaixonar por ninguém. Então ela quer muito se apaixonar pelos personagens, que é muito ter essa paixão pelo Makoto, né? Então, a primeira vez que ele encontra o Makoto, é muito incrível como isso muda a perspectiva dela. Só que com o tempo, quando eles vão ficando mais próximos, ela vai meio que pensando que, tipo, não, mas eu não gosto, não tô apaixonado por ele. Eu só gosto dele, assim, sabe? E isso acaba virando meio que uma neura na cabeça dela também. Então é muito interessante esses três personagens, o jeito como a história se entrelaça ao longo desses três personagens. E os momentos, assim, de como ainda assim eles são adolescentes se descobrindo no mundo e tal. É muito interessante, cara. Eu nunca vi uma história com essa temática principal, né? Que é falar sobre um garoto trans, né? Não, era uma garota trans, né? No anime, e o jeito como isso é comentado e falado é muito interessante. Porque geralmente essa abordagem teria um caminho, às vezes, um pouco mais pra comédia, ou um caminho pra um drama total, e ele meio que ele dosa muito bem os dois lados. E eu acho isso muito incrível, assim. É muito legal, é muito bem feito, visualmente o anime é bonito pra caramba, a trilha sonora é muito boa, o Seiyuu está muito bem, sabe? É muito legal, assim. Eu tô muito impressionado com esse anime. E eu realmente acho que eu indico pra todo mundo assistir. Eu acho que ele é muito bem feito. Ele é muito gostável. É claro que vai ter gente, a galerinha que vai brincar, não tô interessado e tal. Mas eu acho que é uma história muito interessante pra todo mundo. Assim, obviamente, o pessoal que não aguenta a história mais de colegial ou de adolescente também não vai gostar tanto, porque ainda é uma história de adolescentes colegiais com suas questões de amadurecimento. Mas quem ainda aceita essa vibe e tudo, eu acho que é uma história muito única, assim. Então, eu tô gostando demais. E é por isso que eu trouxe pra cá. É um anime que eu não esperava nada. Eu esperava alguma coisa que eu quis ver desde o começo, mas eu não esperava que fosse ser tão interessante. E é um dos meus animes preferidos dessa temporada. Acho que a Rafa tá assistindo também, né? Isso. Infelizmente eu estou atrasada, eu só vi os três primeiros episódios, estou atrasada em dois episódios. Eu tive prova de concurso semana passada. Tô até pelo menos os três primeiros episódios. Ele é muito delicado, certo? Ele tem um componente de humor, né? Onde aparece as feições chibis, né, dos personagens. É como se fosse pequenos quadros de For Coma dentro da série, sabe? Ele é um pouco parado. Talvez seja só os três primeiros episódios, já que tem dois que saíram que eu ainda não assisti. Mas ele tem uma história bem... É interessante, como o Evilás comentou, né? Eu tenho bastante interesse, né, nessas questões, principalmente porque eu leio BL e tal. E tem esses três personagens que eu achei, assim, super cativantes. E eu tenho muito interesse para saber o que vai acontecer com esse trio, né? E o desenvolvimento deles como personagem. Eu espero que a história faça com que os personagens cresçam, né? Com ela, não sei se vai ter assim, uma mudança de idade dentro da história ou não, eu não conheço o original, mas eu gostaria de ver se possível, e tenho uma boa expectativa por ele também, espero me atualizar nele essa semana, vejamos o que vai acontecer. O anime ele trata como crossdressing, né? Ele não trata necessariamente sobre gênero e transexualidade, mas... Ele meio que se sente bem quando ele tá vestido de garota, né? Então acho que é meio difícil você não achar que, de fato, a autora está falando sobre transexualidade também, sabe? Eu não tô falando sobre orientação sexual. Não sei se ele gosta de garotos ou garotas. Isso não foi tratado na série. Mas que ele se vê e ele se sente bem quando ele tá vestido de garota, isso... 100%, assim. A série não deu um momento ela tenta esconder isso. Não é que ele gosta de se trazer de garota. Ele só se sente bem quando ele tá daquele jeito, né? Eu acho que isso é muito claro, por exemplo, no episódio esse, a Rafa viu, né? Que eles vão fazer as compras. E como ela fica feliz quando um cara dá em cima dela. Não porque o cara tá dando em cima dela, mas porque ele vê ela como garota, sabe? É muito claro isso. Eu acho isso interessante também. Ele é tratado aqui como polígono amoroso, Rafa. Tudo bem. E tem só um negócio que eu ia falar sobre a arte, que eu acho é um detalhezinho, mas eu acho tão legal. Que, tipo, no, eu não sei se você percebeu, Rafa. Mas no começo, nos primeiros episódios, toda vez que o Makoto passava pelas pessoas, que não era a Aoi e o Taiga, o rosto, ele era. Não aparecia o rosto do personagem, né? Ele ficava meio nulo, assim. E depois que ele começa a interagir, né? Por causa do acontecimento do terceiro episódio, as pessoas começam a falar com ele e o rosto das pessoas agora aparecem. E achei um detalhezinho tão legal disso. Pô, eu acho maneiro pra caramba isso aí. Isso me lembra aquele filme da que tem a menina surda, que o menino também, ele só vê X no rosto das pessoas, até eles começarem a falar com ele, né? Sim. Quando existe uma ligação, né, pessoal, entre o personagem, aí o rosto de fato aparece. Mas antes disso não tem, né? Então, mas é bem nesse sentido também, né? No caso, os olhos, né, não aparecem, né? Isso é Vilas. É só o rosto assim, meio sem nada. É, mas aí não fica expressão, né? Você não vê a expressão do personagem. Pois é. Mas é muito interessante, assim. Eu acho que ele é meio positivo demais em alguns aspectos, mas ele é muito interessante, porque o lance dele com a mãe dele é bem pesado, eu acho isso. Assim, bem pesado. Né? Eu também acho. Então Eu também acho. É interessante. Enfim, é isso. Vamos agora pra Jojo. Acho que a Jojo ia gostar desse anime, tá? Eu também acho. Eu vou anotar, porque assim, eu ia falar temporada, eu não tenho. Assim, eu vejo menos anime que todo mundo aqui, que eu fico enrolando. Mas essa temporada eu tô meio perdida no que assistir, então eu aceito recomendações. Não sei se eu vejo da VTuber, mas eu já tô falando da Rafa, então, mas eu vou procurar o do Evilás, que ele recomendou pra mim. O anime que eu assisti pra essa temporada, pra comentar, foi o Tassogareo de Fox, né? Que seria o Pôr do Sol Fora do Foco, que é baseado em mangá do mesmo nome. E, tipo, basicamente é um romance, é BL, e é um romance colegial entre dois garotas. Eu acho que fechou a tríade do BL esse ano, porque teve um BL na temporada de inverno, uma na primavera e agora no verão. Tô muito triste que anunciaram nenhum pro outono, pra fechar o ano, assim, porque antes deles, acho que o último... Tristeza. Não, eles têm que anunciar, tem que vir. Tem que ter, pô, pra fechar tem o ano. Tem que ter. Porque a última vez que tinha sido BL pra TV tinha sido com o Given lá em 2019. Então esse ano já meteu uns três, assim. Eu fiquei, rapaz. Intenso. E, tipo, Tassogareo de Fox é, tipo, basicamente é a história de dois meninos que ele... A primeira parte, né? Dois meninos, né? Que é o Hisashi e o Mal. Eles dividem em quarto, né? O Hisashi, ele é gay e tal. Então eles têm essa relação de amizade, se entendem, tipo, vão se conhecendo, né? Estão no ensino médio. E o Mal, ele tá no time de... no clube de cinema. E ele e o diretor do clube, né? O Ichikawa, ele decidiu fazer um curta. E esse curta é um romance BL. Ele quer que o Hisashi seja o ator principal do romance, né? Que seria o delinquente, né? Que seria aquele clichê, né? O presidente da turma e o delinquente, assim. Então, tipo, ele vai fazer essa história de amor e tudo mais. E aí, nessa coisa de gravado, o Hisashi ser o protagonista e tal, meio que o Mal descobre que ele tá apaixonado pelo Hisashi, né? E vai ter o desenvolvimento deles, assim, basicamente, três primeiros episódios. Achei legal, porque, assim, eu fiquei interessada e logo depois eu falei o mangá rapidinho, porque é um volume só, é bem rápido. E, basicamente, os três primeiros episódios, tipo, adaptam basicamente a história principal do mangá. E eu achei que ficou uma boa adaptação, assim, tipo, acho que ficou bem bonito. Ficou aquela vibe, tipo, de romance, ao mesmo tempo que tem os enquadramentos que parecem mangá em si, porque os quadrados vão aparecendo, assim, como se fossem as caixas, né, do mangá e tal. Então eu achei que foi uma adaptação muito boa, uma história bem gostosinha, assim, tipo, obviamente, se você tá cansado de romance escolar, não tem nada muito diferente aqui, mas eu achei gostosinha a história. Eu gostei também do cenário do cinema, né, porque é aquela coisa, todo mundo trabalhando em equipe, né, e, tipo, eu tô fazendo uma matéria no... na faculdade, né, cinema e literatura, e achei legal que eu fiquei vendo e pensando muito, né, sobre como cinema não é uma arte individual, é coletiva. Então tem toda uma galera lá, e isso, tipo, só parece segundo ano, que estão disputando curta com o terceiro ano. Ainda deve aparecer no segundo arco, né, porque o par do Ichikawa é o presidente do clube do terceiro ano, né, que é o Jin. Então eles brigam lá, mas vai rolar. Que tal? Eu não consegui pegar o mangá, porque até onde eu achei não tinha traduzido todo. Então, eu procuro direito. Mas, assim, foi muito bom. Não, mas tem. Tem, viu, Jojo? Tem. Você vai achar. Vem todo. Procurar. Todos os volumes, porque tem spin-off. Eu acho que o anime vai pegar os spin-offs, né? Que a obra original tem só 2 volumes. Mas aí tem outros personagens que estão envolvidos no clube de filme, que eu acho que eles também vão fazer pra poder dar os 12 episódios, né? Sim. Aí tá. O primeiro volume, né, que foi o primeiro mangá, foi 3 Celestial Fight. Não, já adaptou os spin-offs. Já, né? Adaptou o primeiro volume inteiro em 3 episódios. Aí é complexo. Pois é. E aí no máximo vão colocando as outras cenas dos outros ali, então, mas achei interessante, assim, que eles vão aproveitar vários volumes da série, né, os spin-offs. E adaptar tudo de uma vez, que eu achei bem legal também. Acho que é o que funciona com muitos BLs, porque muitos são histórias, tudo bem. Eles sabem que Junjou, Sekaiichi são enormes, mas a maioria dos BLs são volume único, no máximo 2 volumes. Então eu acho legal essa coisa de pegar os spin-offs pra dar mais corpo pra história. E eu achei que o anime é bem gostosinho de assistir, sabe? Você gosta de romance, você gosta de romance colegial, gosta de BL. Eu acho que ficou uma boa adaptação, ficou um anime bem bom. É, eu queria comentar que eu gostei muito do recurso, né? Porque uma das coisas que o pessoal que é fã de BL fica repensando a cena de sexo, né? Normalmente tem. A gente teve de tudo, né? De sombra, de algodão, de deixar tudo rosa. E eu achei que a coisa aqui ficou muito bem feita, assim. Não foi nenhum desses. Obviamente não mostra nada, mas ao mesmo tempo ele fica subentendido, mas muito bem entendido. A gente ficou muito boa a cena no geral. E eu gostei muito de Pessoa Garota de Fox. E eu recomendo bastante. É isso. Não sei se é alguém, além da Rafa, se tem mais alguém aqui vendo. É só eu mesmo, acho. Inclusive, também estou atrasada. Minha gente, eu estou atrasada com todos os meus animes, tá? Mas eu gosto de todos eles. Acontece. Tá começando, né? Tem tempo ainda. Ah, não, mas eu já vi 4 episódios. Eu tô quase em dia. Você tá melhor que eu, pô. Só vi 3. Cara, você não sabe que eu comecei a ver essa temporada esse final de semana que passou, porque ia ter o podcast. Eu falei, mas eu preciso ver alguma coisa. Aí fui procurar. Nossa, que péssimo, cara. É, pois é, gente. Fora que as Olimpíadas cagou, né, os episódios de muitos dos animes, né, dessas semanas. Então, teve anime aí que nem episódio novo saiu. Então, é isso aí. Ainda estou esperando meus 50 episódios de Carasso. Muito, muito triste. Que foram perdidos. Ah, tristeza. Pronto. Ah. Enfim, né? É isso, pessoal. É, vamos aquele momento final em que a gente faz um giro aí pela temporada, né? Então, cada um vai falar aí outros animes que tu acha interessante. E quem quiser falar aí um anime que não gostou e dropou. É, Rafa, você. Vamos lá, eu tenho 3 recomendações e um ódio mortal, né? É, vamos lá. A minha primeira recomendação é um dos animes que está na call de domingo, que é Konosekai wa Fukanzen Sugiru, que é o Quality Check, né? O anime do QC. Do Isekai, certo? E que eu não vou falar muito, né? Porque essa parte não é pra fazer essa explicação. Né? A segunda temporada de Yoshinoko, que está indo muito bem, maravilhosa, linda e tal. Estamos aí esperando os próximos capítulos. E um anime que o Wesley não pôde participar hoje, mas se ele tivesse vindo, ele iria comentar esse anime, que ele comentou no grupo, que é o Soul Shimin Series, né? Que é um anime de mistério. Bem, sei lá, ele tem uma vibe muito estranha, mas funciona. Vamos com isso, né? E a minha tristeza nessa temporada é que Tower of God tá meio chato. Até mas agora, a primeira temporada também foi ruim, Rafa. A primeira temporada também foi ruim. Você também não gostou, né, da primeira temporada. É, não, eu não gosto da primeira temporada também, mas eu tinha uma expectativa que as coisas iriam melhorar por causa da mudança de personagem e tudo mais. E o protagonista virou Ed, que é o tipo de protagonista que eu gosto. Mas, pelo menos até agora, não aconteceu nada relativamente interessante para o meu gosto pessoal, né? Então, estamos aí. É, continuando. Assistido mesmo assim. É isso, meus comentários. Ok, então, Luke Lucas. Eu posso falar tudo ou tem que ser top 3? Pode falar tudo. Não, pode falar tudo. Top 3. É. Olha, sobre o Tower of God, eu acho que falta direção, sabe? Falta dar ritmo pra história. Saber pular o que tem que pular, saber acelerar o que tem que acelerar, sabe? Não é que não aconteceu nada, é porque o diretor resolveu detalhar partes que não precisava detalhar, sabe? Pô, dava pra adiantar um comecinho ali, alguns episódios dar um ritmo maior. Eu sinto falta nisso, eu não sei quem é o diretor, se é o mesmo da primeira temporada, que também sentia muito isso na primeira temporada. Fora que eu acho a animação tão fraca, tão genérica. Eu não sei, é bem decepcionante. Eu acho ele visualmente muito genérico também, tá? Os efeitos, dos ataques e tudo. Parece que eles pegaram um template padrão de anime de ação. Enfim. O Shinoko é o meu arco favorito do mangá até chegar o momento do filme, né? Que o filme atual é o meu arco favorito. Eu acho interessante como o autor ele fala sobre temas dos mais variados tipos do entretenimento japonês, né? E agora é sobre essa peça de teatro, que eu não faço ideia se peças de teatro do Japão são absurdas do jeito que são, né? Pois é, ali, no anime é muito absurdo. Ali é muito absurdo, assim, é incrível. 2.5D. Mas eu gosto da conversa sobre autora, né, do mangá, ter trauma com o que foi feito com o mangá que ela gostava, que era da pessoa que ela se espelhava, né? E querer controlar. Você entende a autora, por mais que ela seja babaca, você entende que ela não só tá sob essa pressão da peça poder ser um fracasso, porque o cara tá mudando tudo da peça, como também ela tem a pressão de ter que semanalmente lançar um capítulo novo, né? E ela é uma pessoa difícil de lidar, porque ela não é uma pessoa muito aberta pra conversar, né? Então ela não tem ninguém do lado dela. Então eu acho interessante a personagem, eu acho interessante o cara do teatro, né? O cara que adaptou o roteiro, que não adaptou o roteiro do jeito errado, porque ele é um filho da puta, né? Ele gosta da história, mas ele tem que adaptar do jeito que funciona uma peça de teatro, assim. Então eu acho divertido ver esses bastidores que o autor traz em Oshinoko, assim. E os personagens são legais pra mim. Ele desenvolve mais a Kana e a namorada do menino, que eu esqueci o nome agora. E, pô, visual espetacular, assim. Eu acho a direção de arte do anime muito boa. Shikanakonokonokokoshitantan, anime 2, né? Inventaram o anime 2. E é isso aí. É, eu não sei se as pessoas. Eu não sei se as pessoas gostam pelo meme. Porque não é bom, não. Não é bom, não. Fica no cono, cono, cono, tanta. Não, o Toninho do nosso grupo falou que ele tava falando que era o melhor anime do ano. Eu pensei, não é possível. Eu não sei. Não sei. Não sei que as pessoas gostam disso aí. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Esse é do Esquadrão Suicida. Quando anunciaram, eu achei uma ideia merda. E aí, quando saiu, eu continuo achando meio ruim. Eu não acho que a ideia é merda, mas eu acho que o Isekai que botaram o Esquadrão Suicida é muito genérico. E aí ele não me atrai tanto, sabe? Sabe o que é um problema? É porque eu sinto, né? A minha impressão, porque eu também tava um pouquinho animado pra obra, é que acho que eu e o Luke, aqui pra nos falar mais, a gente gosta de histórias de quadrinhos de super-heróis. Então, quando adapta para outras mídias, a gente fica meio curioso, né? Saber como é que vai ficar e tal. E eles estão adaptando uma obra que nunca foi muito boa. Nunca ninguém... Não, esse negócio de o Esquadrão Suicida e tal, porque teve muita coisa nos últimos tempos, foi uma coisa, né? Então, os caras ainda jogam num Isekai muito genérico. Então, é meio assim... Tem personagens do Esquadrão Suicida que são muito interessantes, mas o grupo Esquadrão Suicida... Nunca teve grandes histórias, então é meio... E a DC, por algum motivo, acredita muito no Esquadrão Suicida. Pois né? Percebe. Acho que é por causa que eu penso que tá na moda vilão, tá... faz tempo, né, inclusive, tá nessa moda de o pessoal gostar dos vilões, e aí o Esquadrão Suicida é um grupo que une todos os vilões merda da DC. Então, é meio assim. Agora, eu acho triste que, como são personagens, alguns deles, muito conhecidos, que as pessoas têm interesse... Eles não têm coragem de fazer o mínimo que as revistas Esquadrão Suicida faz. Que é, toda história de Esquadrão Suicida tem que morrer um, dois ou três personagens, sabe? E eles não têm coragem de matar os personagens de fato, assim. E, pra isso, pra compensar, tem muito gore na luta contra os bichos genéricos. Os bichos genéricos, sabe? É uns bichos totalmente genéricos, é muito genérico esse Kaique. Sabe? Não vale a pena. É complicado. Tem uns momentos bons, tem uns momentos que o It Studio dá uma loucura e ele faz uma coisa tudo super estilizada e não sei o quê. Mas é só pra dizer que eles sabem fazer, sabe? É só pra eles mostrar. Ó, a gente tá fazendo esse negócio aqui mais ou menos, mas a gente não faz direito. A gente só... Não disseram pra gente fazer diferente. E é isso. É porque, Luke, tem gente que gosta de Batman Ninja. Você tem noção disso? Tem loucura. Vai ter um, dois. Tudo, vai ter um segundo filme do Batman Ninja. Não, esse esquema. O pessoal, quando pega uma história em quadrinho assim, eles... Vamos fazer do jeito mais ridículo possível, porque anime pode fazer qualquer coisa. E fica meio triste, né? Com essa quebra. A interação do Esquadrão Suicida entre si é meio ruim. A interação do Esquadrão Suicida com os personagens secais são ruins. E os bonecos genéricos. Realmente não é interessante o anime. Agora, a Arlequina anime me pega, hein? A Arlequina anime me pega um pouquinho. O visual é bonito dela. Pô, bonito pra caralho. Bonito, bonito. Parabéns. Eu vou te falar que você não gostou, mas se eu posso dizer coisas que eu gostaram, eu gostei do Coringa dele. Eu gostei. Eu acho o visual ridículo. Essa coisa da boca. Eu gosto do Coringa dele. Assim. As cenas que aparecem em flashback dela com o Coringa são alguns momentos mais interessantes da série. O Coringa dirige tocando piano, sabe? É isso. Não, é isso, entendeu? É esse o problema. O pessoal quer viajar de um jeito absurdo porque é anime, sabe? É meio triste isso. Mas, enfim, paciência, né? Pode terminar. Não, só ia terminar que, tipo, tá saindo o desenho do Super-Homem, que não é anime, tecnicamente, porque não é feito no Japão, mas é anime, né? Realmente é anime, inclusive com muita inspiração de Mahou Shoujo, né? E lá eles fazem um negócio respeitando a história do personagem. Por que eles podem fazer isso quando é anime de verdade? Sei lá, é estranho. Falando em CK genérico, Dália em The Bloom é genérico. É isso que eu tenho pra falar de Dália. McCain, Too Many Losing Hearings, eu acho que dos que não são continuação é o meu preferido da temporada. Eu gosto muito das três meninas, né? Que a ideia é que são três meninas que poderiam ser heroínas de um anime, de um jogo, e que elas não conseguem ficar com a pessoa que elas são apaixonadas, e tem um menino que se relaciona com as três, né? E eu gosto muito das três, assim. O Evelado não gosta da Lemon, por causa da... Não, as coisas, né? Que é a menina atlética. Não, é porque usam ela como personagem estereótipo erótico da obra. Mas... Eu gosto muito da dubladora das três, assim. A dubladora da Chica, que é a menina do clube, do colégio. Eu adoro a voz dela e ela é uma dubladora iniciante. Eu até fiquei curioso porque eu nunca tinha ouvido a voz dela. É uma dubladora aí que começou há pouco tempo. E vejo um bom futuro, assim. Eu gosto muito das personagens, gosto muito da história. E eu acho que o visual dele é inacreditável. Não faz sentido. Não faz sentido. Um anime desse. Que é pra ser simples, né? A comédia romântica escolar. E eles gastam dinheiro. A Aeon Pictures gasta um dinheiro absurdo aí, né? E por último, o Samurai Elusivo, né? The Elusive Samurai, que é o anime adaptado a Jump e que tá vendendo mangá doidado por causa do anime, né? Ai, que bom! Fico feliz. Acho que teve... É publicado no Brasil, inclusive, o mangá, só pra avisar. Mesmo autor de Assassin's Classroom. Eles imprimiram todos os volumes e tá saindo como água, né? Eu assisti os 5 episódios e aí eu lembrei porque eu não me importo muito com a história desse anime, desse mangá. É porque eu não gosto muito dos personagens dessa história, sabe? Eu acho interessante a ideia deles, que é um cara traiu o general, que era da família do menino, ele trai, né? E derruba o shogunato do Japão. Que menino? É, da criança, né? Derruba o shogunato do Japão e ele meio que tem que se vingar, né, disso e recuperar o poder e tudo mais, e vingar a família dele. Só que eu não gosto dos personagens, sabe? Eu não gosto do, por exemplo, a piada do cara que vê o futuro lá. Cara, eu não gosto daquele personagem, cara. Aquele personagem tá em tela, eu agonizo. Porque eu acho ele exagerado. Eu acho ele exagerado. Os personagens... Ele é um dos motivos que eu não gosto muito, porque ele é o que mais faz careta. Calma que você não viu o cara do olho. O cara do olho é bem mais. Ah, é. Vixe Maria. É, eu acho que o poder dele, que é o poder de ver o futuro, ele torna o personagem meio roubado e tira um pouco do protagonismo do menino, sabe? Porque o menino, ele é esse que era pra ser, não é príncipe, né? Ele é um nobre que ia tomar o lugar. Ele é filho do Shogun. E ele é um menino que gosta de escapar, né? A habilidade dele é escapar e tudo mais, né? E ele não, o menino não tem muito protagonismo porque tá sempre esse cara indicando o caminho pra ele. E eu acho meio preguiçoso, sabe? Fora eu acho boa, assim. É porque eu acho muito... Eu acho toda a ideia dele muito... irreal, fantasiosa, pronto, muito fantasiosa. O fato do garoto ser o cara fantasia, que foge, né? E não sei o quê. Então, dentro desse aspecto, ter um cara que vê o futuro e fica indicando o caminho pro menino, pra mim é de boa. Eu não gosto do cara porque a personalidade do cara é meio estranha, assim. Ah, tá. Mas eu gosto dos outros personagens, sabe? Eu gosto dessa ideia da loucura. Eu gosto de como a autora, ela faz essa ideia do garoto fugir e como ele usa isso pra fazer as várias coisas, assim, relacionadas às habilidades do garoto e outras questões, assim. Eu acho isso muito interessante, pra ser bem sincero. Eu não sei. Eu devo continuar vendo até o final, mas, assim, ele não me pega, Vilas. Não me pega. Mas só queria dizer, fechar, né? Que é aquela coisa, tipo, ele é só um shonenzinho legal, sabe? Não, não vai ser... O próximo anime super famoso. Pode até ser que seja super famoso, né? Mas bom, é, né? Achei ele legal, divertido. O Assassination Classroom de primeira me pega mais que isso aí, sabe? É, não, eu também acho. O Assassination Classroom, o mangá pra mim me pegava mais, porque eu não sou super fã do anime, né? O mangá eu gosto mais. Mas eu concordo com isso que você falou. Dito isso, eu acho assim tão bonito, cara. Acho tão bonito. Todo ele design, é outro que é bonito pra caralho. Assim. É bonito pra caralho. Então, isso é ele também usa. Ele usa muito da direção de arte também. Uhum. Que ele compensa muito algumas coisas. Tem um momento que tem um 3D do cara montado no cavalo, que você fala, pô, tá feio isso aí. Mas de resto, sim, ele é muito bonito, sabe? Eu acho que a galera deu um bom... Eles colocaram bastante trabalho na caracterização dos personagens, na coloração. Eu achei que a animação ficou boa, assim. Cara, eu acho que... Pô, ele é um anime com um bom orçamento, viu? Ele realmente é um anime com um bom orçamento. Cara, a abertura e encerramento, achei foda. Foda demais. Só não é o melhor porque o Makaine, a abertura e encerramento de... Eu acho a abertura desse melhor, mas eu acho... Não, desculpa. Eu acho o encerramento desse melhor, mas a abertura do Makaine é melhor. A abertura do Makaine é melhor, só não é perfeito porque a música de Makaine é feia. É verdade, eu gosto mais da combina. Música desse. Só pra terminar o Samurai Elusivo e a minha parte, é que eu também me afasta muito o poderzinho, sabe? O poderzinho me afasta. Eu queria que fosse mais pé no chão. Mas sou eu, né? Aí eu tenho problemas com isso. O negócio histórico, né? Que é baseado em algo histórico do Japão e ter muito poderzinho. Ter o cara que tem o olhão que ele consegue enxergar tudo, aí me dá uma preguiça. Do fundo no coração. Baseado pelo no mútil, né? Sim, porque aí tem poderzinho, né? Pois é. Mas enfim. Pelo menos não tem um Oda Nobunaga Loli, né? Então tá tudo bem. Mas você não, ninguém viu aqui, ou melhor, acho que o Wesley ia falar, né? Mas só queria deixar claro aí uma referência a um anime que a gente não falou, só por causa da personagem, né? Que é o anime lá das meninas que fazem como é o clube de líderes de torcida, que tem a brasileira, que é uma personagem incrível. Provavelmente que não é só sobre ela. O Luke postou uma montagem lá no Twitter da brasileira fazendo golpe de capoeira e tudo mais. Ela é muito simpática, eu gosto bastante. Ela é muito simpática. O problema é que tem que ver o resto do anime pra ver ela, né? Aí é complicado. É, exatamente, o problema é esse. Queria falar rapidinho aqui, então, anime que eu não gostei nada foi o Gigi Haren, que é outro que se perde na quantidade de tempo que o anime... Tem, era pra ser um anime de 5 minutos, tranquilamente. E ainda assim eu não gosto da piada. Então... Mas mesmo assim, era um anime que. E eu não gosto de você, Vilas. Eu sei que você não gosta de mim, cara. Mas faz tempo que você já declarou isso. Não fale mal da pessoa. Mas você tá gostando de Gijan, né? Você tá vendo? Você nem fala. Não tô vendo. Olha, não tô vendo. Eu já de mangá, gente. Eu já de mangá. Tô tranquilo. Eu não acho. É muita piada em uma quantidade de episódio muito pequeno. É muito problemático isso. Eu não gosto de personagens, então é isso também. Kimi no Todoke, terceira temporada, é exatamente Kimi no Todoke, primeira e segunda temporada. Só que episódio de uma hora pra fuder quem quer assistir. Episódio de uma hora por motivos nenhum, porque literalmente dentro do episódio tem os momentos em que ele corta e deixa bem claro que são dois episódios colados, cada episódio. É só colar no. É que nem episódios. Pluto tinha também, é a mesma coisa. Você tinha a sensação de que, puta, aqui é a metade do episódio, acabou, pronto. Você sabia que cortava ali no meio, era muito perceptível. Só me deixa triste porque mania de assistir anime de 20 minutos, eu não consigo, o meu TDAH não permite que eu me mantenha uma hora assistindo. Eu vou provavelmente assistir os episódios tudo quebrado, tá ligado? Como se fosse um anime de 12 episódios. Não, mas é só 5, né, Vilas? 5 episódios? É só 5, só 5. Ou é 6? É 5. São 10 episódios. Aparece 6 vídeos lá porque é um trailer. tem o Konosekai wa Fukanzen Sugiru, que... é um anime sobre depuratores dentro de um jogo. Eu acho muito interessante, assim. É um anime de fantasia dentro de um que se passa dentro de um jogo em que o protagonista é um cara que literalmente é um depurador, um cara que foi contratado pra verificar a qualidade do jogo, né? Verificar se tinha bug e tal. Só que todo mundo que foi contratado pra isso, por algum motivo, não consegue deslogar do jogo. Eles não tem permissão pra deslogar do jogo. E esse cara é o único cara certinho que ele decidiu continuar mantendo o trabalho, porque ele acha que se ele conseguir encontrar os bugs do jogo, ele vai conseguir finalmente resolver os problemas e salvar os amigos dele, né? Enquanto isso, tem uns outros caras que são depuradores que estão tacando terror nesse mundo. Estão usando o modo de depuração do jeito mais absurdo possível, assim. E é muito interessante a relação dele com uma menina NPC, que depois a gente descobre que ele vai ser controlada por uma IA do jogo. Uma IA que ela só aparece quando bota a menina pra comer. Pois é, e aí ela come demais e a menina precisa vomitar depois que a IA some. É muito triste. Parece meio errado isso, hein? Muito errado, mano. Bichinha da menina. Triste. Mas a menina nem sabe que tá sendo possuída. Essa brincadeira de eles explorarem os bugs do jogo pra resolver os problemas e. Eu achei muito interessante. Eu tô gostando bastante da Vinical, né? E eu queria só falar de um aqui que não começou essa temporada, mas só te dizer que é muito bom ainda, que é Carazo Aruji. Que negócio fantástico. Negócio fantástico. Que por causa das Olimpíadas a gente vai ficar 3 semanas sem episódio nessa merda, porque sai dia de domingo. E o último episódio acabou num clímax maldito. Meu que estamos amigo. Esperando até agora. Já chegou nele, Jojo? Ainda não. Porque, tipo, foi misturando tudo. Foi Olimpíada, foi faculdade, então a gente, tipo, essa semana só ficou descansando, fazendo nada, porque a minha mente não aguenta mais fazer nada. Eu concordo. E agora, tipo, acabei começando a ver, a minha amiga começou, eu comecei a ver a série de entrevista com o vampiro, então vai reduzir muito. O tempo pra ver o anime, mas eu vou pegar em algum momento, eu vou engatar e Atagarasu. Eu até pensei em pegar ele, só que assim, eu consegui terminar de ver Heavy Official Blast, segunda temporada que eu tava enrolando, vi tudo, e aí eu não sabia se eu pegava Atagarasu, se eu pegava, por exemplo, Link Click pra ver, então assim, tô meio enrolada, mas eu vou ver, vou chegar lá. Pega Atagarasu, que é menor que Link Click. Link Click tem 2 temporadas. Inclusive, está na minha lista também, porque eu também estou... de ver essa merda, mas porque o Wesley mesmo disse que gosta muito, e aí, pô, é meu tipo de anime também, que é sobrenatural. Aí sim, é sobrenatural é mistério, deve ser mamada. Anime chinês desse tipo, eu tô fora, desculpa. Mas enfim, queria dizer que, infelizmente, o Brasil perdeu aí na final do surf. Deu os Estados Unidos. Ah, ficou com a prata, então? Ficou com a prata. Tudo bem. Pra gente é ouro. É isso aí, que tristeza. É isso aí. Tudo bem. Enfim, vamos aqui pra os recadinhos do padrinho, rapidinho. A Jojo falou dela? A Jojo tem outra? Desculpa. É que eu pensei que ela tinha visto só tinha. Não, pode continuar. Eu só vi o Tassogarel de Fox e o da Mahou Shoujo. Eu ainda tenho que ficar. Eu sempre esqueço que tá rolando o Shinoko. É porque eu tenho que baixar os episódios, porque tá lá no High Dive. Então, é, que High Dive. Eu tenho que baixar, isso. Cara. É bem triste isso mesmo. Enfim, vamos lá. Recadinho do padrinho com essa imagem que até agora eu não sei do que se trata. É, achamos que é uma dica do cativeiro do Carlírio, mas sei lá, né? É, então, o Carlírio aqui colocou dois recadinhos pra gente ler. É, lá do cativeiro, pelo menos alguém chamado Carlírio botou alguma coisa pra gente ver. Exatamente. É, primeiro aqui, eu acho que ele colocou essa notícia por causa que eu falei desse anime, ou que o Luke falou desse anime. Que normalmente não viria pra cá, mas vamos lá. É, Netflix transmitirá filme de Blue Giant nos Estados Unidos e no Canadá. Acho que é porque, quem sabe agora existe a possibilidade no futuro ele transmitir aqui no Brasil, né? Enfim, foi o meu filme preferido do ano passado de anime, né? Mas, enfim, é isso, né? Vai ter aí essa transmissão do Blue Giant nos Estados Unidos e Canadá pela Netflix. E o segundo é o ranking de audiência de animes. É, o último que saiu, que foi entre a semana dia 22 a 28 de julho. E temos o seguinte ranking, né? Em décimo lugar, Oshiri Tante. Em nono lugar, Cells at Work. Olha só. Ô, louco. É. Em nono lugar, Oshiri Tante de novo. Enfim, né? É a segunda temporada, tá, do Cells at Work aí, né? Que inclusive a gente já viu também, mas acho que deve estar reprisando. Que estranho. Deve estar reprisando. Crash Shin-chan ficou em sétimo. É, em sétimo. O Wonderful Precuring em sexto. One Piece em quinto. That Time I Got Reincarnated as a Slime. O anime do Slime aí. As pessoas adoram. É, está em quarto. A escritora adora. Quanto mais popular, menos animação tô botando no anime. Meu Deus. Doraemon está em terceiro. Time Marukotian em segundo. E Sazae-san em primeiro. É isso. Então esse foi o ranking. E esses foram os recadinhos do padrinho. É, vamos então aqui. Próxima edição. Rafa, o que vai ter na próxima edição desse podcast? A próxima edição número... Peraí que eu tenho que achar aqui. A próxima edição número 231. É... É essa mesmo, né? É anime indicado, segundo o Kyotai, com o tema Yaoi Yuri, que já tenho até meu anime escolhido. Eu também. Né? Ele vai acontecer. Eu não escolhi o meu, eu tenho que pensar aqui. É, vai acontecer agora dia 19 de agosto, né? No dia 2 de setembro. A gente tem que chamar pode falar. O Ian, né? Ou a Yasei-chan, se possível, né? Então esquecemos aí. Vamos ver. Vamos ver. Acho que o Ian topa. Vamos ver aí agora. Sim. É, 2 de setembro, KP232, vamos ter melhores animes de 2004, tema do Luke, né? Foi ele que escolheu. É, claro, dia que o Luke sabe do que ele vai falar. Ah, Bleach. Aliás, uma pergunta aí. Eu posso escolher filme de anime ou tem que ser só série pra TV? O Luke porque tem que ser se filme. Quiser, Não, pode não. Porque o Everlast ele tem um tema específico de filme. Não. É porque tá falando no de 2004, de 2004, pô. Não, ela tá falando de Aoi Yuri. Não pode. É o Aoi Yuri. Não, eu tô falando do... Não, de Aoi Yuri eu sei que é TV, pelo menos. Tô falando do de 2004. Do de 2004. Ah, tá, se pode. Se quiser, pode falar o que começou e não terminou. É, não tem regra. A regra beleza. É ser feliz. Agora facilitou, porque de 2004 eu só tinha visto Bleach e tem, tipo, dois filmes, que é o Castelo Animado e o outro filme, que eu acho que é o outro que eu vou escolher. E olha aí, né, Luke? Ela está praticamente falando que ela viu Bleach e não é o melhor anime dela. Então... Eu acho loucura, né? Porque quem vê Bleach e fala, porra, esse não é o melhor anime da história, eu não sei o que, que é, né? Eu não sei o que é que tem errado, cara, na cabeça, assim, né? Assim, quando eu era no, top no, 3, no, né, Naruto, não caguei, Bleach, eu era time Bleach, por isso que eu sou tipo, aquele final. Ah, não, mas aí, com certeza, né? Mas aqui, eu nunca vou esquecer a parte no Twitter, Bleach não tem fãs, tem vítimas, eu acho que eu tô nessa. É tudo no plano do Aizen. A gente ainda vai descobrir. É tudo no plano do Aizen. A gente vai descobrir. Então. Enfim. Mas eu adorei essa frase. Melhor... Continuando aqui. Dia 16 de setembro, KP233, ainda não temos um tema, né, estará a definir, mas no dia 30 de setembro, KP234, a gente tem o nosso, continuando com o final da temporada de julho de 2024, que é essa que estamos agora, nessas atas. Tudo momentos. Certo, a gente vai ter terminado de ver caraça. Cuidar de parar. Exatamente, vamos tem, torcer. É, e o final de... Eu teria visto o final de Boku no Hero, né? É porque o Boku no Hero começou depois, né? Pois é. Sim, ele tá no episódio 12, teoricamente é pra ele terminar o final do mesmo jeito que o mangá terminou agora há pouco, né? Então. Eu acho que não. Essa temporada do anime já vai ser a última? Eu acho que não. Acho que o vilão está louco. Acho que o vilão está louco. Não é. Não é? Tem muita coisa, Vilas, ainda pra acontecer. Tem muita coisa pra acontecer? Porra, você tá brincando comigo? Eu não sei, eu não leio mangá. Você sabe que eu acho mangá ruim. Eu prefiro ver o anime. Você já falei isso várias vezes. Tem muita coisa. Tá na porra, ele tá lutando contra o vilão final. Tá lutando contra o vilão. Será que vai ser tipo Shigeki no Kyojin? Pegadinha do balanço. Acho que conhecemos, não. O Shigeki no Kyojin, que vai ser a segunda metade da terceira parte do final. Ponto 2, sei lá, o que foi. Porque assim, faltam 12 episódios, Luke, só pra avisar, tá? Falta 12 episódios. Ah, mas ainda tem luta do menino de fogo, luta da menina do sangue, outras lutas genéricas, mais a luta que demora 35 anos dos dois vilões principais. Ih, relaxa. Ai, Jesus amado do céu. Não sei qual vai ser o anime, mas não duvidaria se eles conseguissem compilar tudo isso nessa temporada, mas vamos ver. Senhor Jesus, tá. Essa é a premissa, né? Que essa vai ser a última temporada. Enfim. Vamos aqui rapidinho para as considerações finais. Começando falando também sobre as nossas redes sociais, né? O arroba Ikiodai lá no Twitter. O arroba Ikiodai no TikTok. Arroba Ikiodai.bsky.social no Blue Sky. Arroba iniciativa Kyodai no Instagram e arroba iniciativa Kyodai no YouTube. Vocês também podem mandar e-mails para iniciativakyodai@gmail.com. E agora sim, considerações finais, começando com uma Jojo. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais um podcast. Eu não vi muito anime, né? Eu tô meio enrolado agora na primavera, agora no verão, mas vou voltar a assistir mais. É sobre isso e até o próximo episódio. Tem que ver que me entorou o quê, né? Você tem essa obrigação. Sim, com certeza. Aí. Moral. Não, verei. Eu só tô triste que são episódios de uma hora. Por que não fizeram 10 episódios de 24 minutos? Você vê meia hora, para, aí vai fazer outra coisa. Depois você vê meia hora. É isso. Não é assim que funciona. É difícil, eu concordo. Também não acho legal. Não, fiquei até com vontade de rever a primeira e segunda temporada antes de ver essa, porque saudade. Meu Deus. Tá bom. Não tem essa vontade toda, não. Mas assim, eu vi o primeiro episódio, talvez dois primeiros, né? Nessa toada. No caso. Eu gostei. É porque ainda não tá na parte chata, né? Tá começando, mas ainda não tá na parte chata. Enfim. Convidado, Luke Lucas, suas considerações, né? Falando em Boku no Hero, quando terminou o mangá, eles falaram, tem um anúncio incrível na segunda-feira. Fique aí, fique de olho, né? E aí, cara, pô, um anúncio incrível. No final do mangá tem aquela velha frase, né? Fique de olho no próximo trabalho do autor, né? Não sei o quê. Aí o pessoal, porra, será que é um Boku no Hero? Boku no Hero 2. Sei lá, né? E o grande anúncio que eles hyparam é um pool pra ver qual que é o personagem mais popular no mundo do Boku no Hero. Esse é o anúncio. Que é claramente fizeram. O Bakugou, né? Que é claramente o Bakugou e o Shoto, né? Que são os dois mais populares. Né? Vai sair. Claramente. Vai sair. Por quê? Porque pessoas não sabem. Tá, é óbvio. Porra. Pô, eu não... mas eu gosto do Shoto, hein? Eu gosto do Shoto. Sai daqui. Mas o Bakugou, eu não consigo. O Bakugou não. O Bakugou eu não curto. Não consigo compreender porque as pessoas também não curto. Eu não assisto mais Boku no Hero, mas não sou fã do Bakugou também, não. Não tem. Prefiro o Todoroki. E aí, o Shoto, exatamente. Não, Todoroki é que time! Não, gostarem do Shoto, eu entendo perfeitamente, sabe? Se eu for mais famoso e tal. Agora, o Bakugou, não, não, O Bakugou é complexo. Não dá. Inclusive, também não entendo todo mundo que faz os doujinshi do Bakugou com o Midoriya, porque, assim, sei que tem gente que gosta de Você não entende. Mas eu não consigo. Não entendo. Eu entendo. Eu sou um cara que vejo pouco. Eu não entendo essa fanfic maluca de que o Bakugou é que vai terminar com a Urarara. Essa. Ah, tem isso também, né? Mas foi fanfic, depois o pessoal explicou, é só fanfic mesmo dos Incel que gostaram, não fica com ninguém, não. Eu sei que é fanfic, mas eu não sei da onde que tiraram isso, sabe? Então, sabe porque eles dançaram uma dança junto? Não dançaram nada! Você tá maluca, então? Eu não sei, minha gente, também o motivo, não. Porra, essa saga é tão legal, porque o Bakugou praticamente morreu e os caras estão salvando ele, costurando o coração dele. O Deus Ex Machina, absurdo, que é o cara. Ah, não, vou virar um fiapo e entrar no coração. Vou costurar o coração dele, vou fazer parte do coração dele agora. Ah, o Deus Ex Machina, inacreditável. Enfim, como assim, velho? Eu gostei muito desse anúncio de Bakugou. Quem virou um fiapo pra costurar o coração? Não tô entendendo. Caralho, eu estou atrasado e pouco no Hero de hoje. Tem um cara ninja lá que ele vira meio que uns fios. Não é o cara que solta fio pela mão, não é o Diniz, é o outro cara. Pelo jeans. Tá. Que não vira, cara, tipo, um fio, aí ele vai, que o Bakugou ali, basicamente o vilãozinho lá, que as pessoas querem que eu aceite que ele é mal, porque ele é mal, porque ele foi muito triste, porque a família dele não gostava dele, olha. Teve lá, nossa, que tristeza. Tem um flashback pra explicar a origem do vilão, pra mostrar, olha porque ele é o vilão. Aí na verdade o flashback é só pra mostrar, não, ele era mal mesmo. Que argumento merda do vilão. Enfim. Todos os vilões, uma das coisas que tem Boku no Hero, todos os vilões de Boku no Hero, o argumento deles são estranhos. Bosta, cara. Tá, tem até um Deadpool ali no meio dos vilões. Tem, e eu tenho que me importar que ele morreu. Eu tenho que me importar que ele morreu, que é uma injustiça. Enfim, Boku no Hero. É isso. É isso. Enfim, Rafa? Enfim, tenha uma boa noite. Eu assisti o filme do Deadpool hoje. Não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar. Eu achei que eu ia rir muito, mas eu acabei não rindo tanto. E é isso aí, é a vida que segue. Desejo então aí uma boa noite a todos vocês e que a gente se vê daqui a 15 dias. E é isso, pessoal. Vamos terminar por aqui. Visita o Discord Opinando para conversar conosco. Pra discordar! Domingo... Olha aí, fazendo é porque papel o Carlinho não tá aqui. Todo domingo temos call de anime lá no Discord Opinando. Nessa temporada nós estamos vendo o anime da Mahou Shoujo, que foi comentado hoje, Katsute, alguma coisa. O Yatagarazu, o Karazuá Aruji, né? E o Funkanzen, que eu esqueci agora também. Mas assim, Funkanzen, é isso. A gente chama de Funkanzen e tá bom, né? Tá valendo. Yatagarazu, Quality Check. Quality Check. É assim que eu chamo, tá? Tá? É porque é inglês, né? Eu sempre penso no... O nome em inglês, porque senão você não acha no Crunchyroll, minha gente. Tem que procurar em inglês, tá? senão não acha. A gente tá vendo Mahou Shoujo, Quality Check e Yatagarazu. Pronto, é o nosso corte de domingo. É isso aí. E é isso. Vamos terminar por aqui. Dizendo tchau para todos. Wesley participou nos links também. Ela tá dizendo para verem Link e Click. E falou que envia oi pra Cinéfilos, que é o anime que a Jojo falou, né? Então é isso. E nos vemos daqui a 2 semanas no próximo Kyodai Podcast. Falou! Tchau! Tchau, tchau!